pois não se esqueçam que fazem é sala de visitas do Minho. Pois não se esqueçam que fazem é sala de visitas do Minho. Écoute, Jorge Freire, Beijinhos à Presse, Não o Quero. Et juste avant, c'était o nosso ami Carlos Pires. Voilà. É um olhar que um beijinho é nascido. E quando nasce, é notada a dimensão. Se a beijo à pressa, depressa é esquecido. Se é longo e doce, chega logo ao coração. Beijos à pressa são dados ao vento. Não levam tempo. Tem em favor os prolongados dados do cimento, ficam na mente e criam o amor. Beijinhos à pressa, não os quero, não. Amor sem promessa só dá confusão. Boca que desejam vão rabejar. Quando dá beijinhos, devemos demorar. Até provoca os sentimentos de quem der e receber. É uma chama que deixa a pessoa louca, com uma boca sem palavras para dizer. Beijos à festa são dados ao vento, não levam tempo, não têm favor. Os prolongados dados do acimento ficam na mente e criam o amor. Beijinhos à festa, não os quero, não. Amor sem promessa só dá confusão. Boca que seja um vão beijar. Quando dá beijinhos, devemos demorar. Um beijo vendado, um doçura até provoca os sentimentos de quem der e receber. Uma chama que deixa a pessoa louca, com uma boca sem palavras para dizer. Beijos à festa são dados ao vento, não levam tempo inteiro, não têm favor. Os prolongados dados do cimento ficam na mente e criam o amor. Beijinhos à pressa, não os quero, não. Amor sem promessa só dá confusão. Boca que quando dá beijinhos, devemos demorar. Um beijinho da pressa não escreve, não. Amor sem promessa só dá confusão. Nunca que desejam um mal para beijar. Quando dá beijinhos, devemos demorar. Um beijinho da pressa não escreve, não. Amor sem promessa só dá confusão. Nunca que desejam um mal para beijar. Pois não sou assim. Só quero um homem que me dê carinho. E como tu não interessam para mim. Sei bem que andas à minha procura e dizes estar muito apaixonado. Não acredito nas tuas palavras. Leva o teu charme para outro lado. Oh,

ti, ter-te abraçar e poder-te beijar. Podes dizer

és mentirosa. Tu és bonita, és muito atraente, mas és mentirosa. Diapason, Mulher, Chorona. Et là, on va s'écouter un titre pour encourager notre équipe de foot nationale, la sélection qui joue d'ailleurs ce soir contre l'Espagne en match amical à 19h30. Puis, elle rejouera aussi le mercredi 9 juin à 20h45 en match amical, toujours en match amical contre Israël. Et le 15 juin, là, c'est officiel, hein, c'est pour les éliminatoires pour l'Euro. Donc, Hongrie, Portugal. Le 19 juin, c'est Portugal-Allemagne, et le 23 juin, c'est Portugal-France. Donc là, on va écouter une chanson pour les encourager. Sempre foste vencedor e nem o tempo te mudou. Navegante conquistador que meio mundo encontrou. Contra todas as barreiras, contra todas as marés, Portugal não tem fronteiras, como o mundo lês a lés. Por isso hoje Portugal não há nada a temer. Com orgulho e com paixão vamos ver. Vamos ganhar. Força Portugal, vamos em frente. Força Portugal, vamos lutar. Força Portugal, vamos em frente. Força Portugal, vamos ganhar. Portugal.

saberia hoje o que sei.

18h25 sur Radio Arc-en-Ciel. Donc l'émission arrive à sa fin. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure. Donc ce soir, n'oubliez pas de regarder le match Espagne-Portugal. Faut les soutenir et on espère qu'on ira loin encore cette fois-ci pour l'Euro. Donc voilà, pour ma part, je vous dis à vendredi prochain. Passez un bon week-end, bon fin de semaine et prenez soin de vous. Contactez le 02 38 43 48 00. Le conseil d'administration de Radio Arc-en-Ciel tient tout particulièrement à remercier tous ceux qui ont contribué aux travaux d'amélioration des locaux de la radio. C'est grâce à l'implication et au bon vouloir de chacun d'eux que la radio s'est rajeunie. Un grand merci à l'entreprise Emilio Diaz, Électricité Générale à Olivet.

tarde bateu na porta, a solidão foi atender. Meia hora conversando, só falaram de você. A bola balança a rede e o Ronaldo marca gol. Se a gente se encontrar, nosso amor vai dar um jogo. Chuvejou, mas não choveu. Balançou, mas não caiu. Tá doendo o seu adeus. Já chorei de encher um rio. Saudade, quarto comigo. Coração apanha e chora. Igual morena no baile, feito corda de viola. Chuvejou, mas não choveu. Balançou, mas não caiu. Tá doendo o seu adeus. Já chorei de encher um rio. Saudade, quarto comigo. Coração apanha e chora. Igual morena no baile, feito corda de viola. Chuvejou, mas não choveu. Balançou, mas não caiu. Tá doendo o seu adeus. Já chorei de encher um rio. Saudade, quarto comido. Coração apanha e chora. Igual morena no baile, feito corda de viola.

nome dela.